Márcia Felipe! Quem diria que um beijo isso com água de coco faria esse malandro ficar louco? Quem diria que 1,70 m com um copo na mão iria embriagar seu coração?